Salvador, 3601, tocando ponto espera da pista no zero, pronto. 3601, na linda, coluna zero, vento, vento calmo, ok? Coluna zero, pista no zero, vento calmo, 3601. Decolar 200, controle 11935, bom voo. Obrigado, bom trabalho, tá? 3601, no contato radar, submantém o nível 360. Foi Dael, da presente. 360, Dael, da 3601. 2 da 3601. Prossiga. Podia coordenar a proa de bridge ou desviou pela direita, já na proa 225, a fim de estar formação espécie sugerida? Ok, está livre de desvios. E para voar bridge, chame Recife, frequência 1251, altera em 3325. Tenha um bom dia. 3601. 251, 3325, 3601, obrigado. Salvador, bom dia, o 6251 da Sané. Bom dia, 6251, Guarulhos, aprovado nível 360, via UPS Zulu 14, Grupo, UPS Zulu 6, Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda Crat, com curva direita, transponder 5552, controle 1-1935. Autorizado conforme Guarulhos, 360. Via Pesulo 14, Grupo, via Pesulo 6, BHZ. Decolada 10, pessoa da EL, Leto, da Crash com primeira curva direita, 5552 e 119,35, estamos sem a informação dela. Eu já na 6251, após VHZ, voa conforme rota do plano de voo. Afirmativo, após VHZ, TRI, via Pesulo, Upper 58, posso. Correto, chame pronto, eu já na 6251. Camarada.